Te agradeço, pois tu me escolheste pra ser salvo pelo teu amor. Na tristeza, na alegria, Deus sempre me escutou. Só teu amor pra morrer por um pecador. Só teu amor pra me fazer vencedor. Senhor, sem ti não posso viver. Não há palavras para agradecer pelo teu amor verdadeiro. Senhor, sem ti não posso viver. Não há palavras para agradecer pelo teu amor verdadeiro, provado no madeiro. Goteja em mim tua água como gotas de orvalho. Me ensina a tua palavra, que com tua chuva vem me lavar. Senhor, sem ti não posso viver. Não há palavras para agradecer pelo teu amor verdadeiro. Senhor, sem ti não posso viver. Não há palavras para agradecer pelo teu amor verdadeiro, provado no madeiro. Não há palavras para agradecer pelo teu amor verdadeiro. Não há palavras para agradecer pelo teu amor verdadeiro, provado no madeiro.